É, já foi solucionado aqui o 3 no 7. O no 994 é o solo? Solo, no 994. Tem condições de iniciar o push com até a saída do Pat 3? E aí ó, tá aqui o senhor Vial. Atemos, em coordenação estão com o pessoal da Trip, que o Trip está puxando agora, na posição 1. Em coordenação, puxa até o pátio 3, ok? Puxa até o final do pátio 3, o início do pátio 3. Coordenação autorizada até o final do pátio 3, por 994. Corrigindo o início do pátio 3. A próxima ponta de espera pronto, gol no 714. No 714, alinhar de decolar, pista 28, vento 1, 80 graus, 15 nós. Ali decola, pista 28, gol no 714. Falou, gol 994, vai mandar o 5. Gente. Confirma o teto para o 674, senhor? Alta informação, de eu no meu pé. Obrigado. 3170, reassume a navegação na proa de Usan, reporte estabilizado. Usan informa na estabilizada, 3170. É o solo? 5317 para 6. Ok, vi que não puxou com a cauda voltada para 10, mas pode continuar aí até a saída do pátio 3, então. Era para facilitar seu táxi via pátio 3, mas como iniciou normal, pode puxar até a saída do pátio 3, ok? Porque senão não terá condições aí, terá um 180, porque a parte aí, a sua direita está interditada. Tá certo. Objeto 6746, estabilizado? Estabilizando o Glide agora, senhor. Complete aproximação, torre 1895. Torre 1895, é 67. Conosco 794, decola o 02, controle 1208. Boa viagem. 208, obrigado. Torre Salvador, é de 6746, na final, baixado e travado. 6746, reporte visual com campo, vento 180 graus, 15 nós. Reportar o web 6746. Chama 4. Não seria a cauda para Juliette, não, 3397? Possibilidade de parar o prospecto da presente na via Juliette, 317? O prospecto aí tá bom. Quando for iniciar o táxi à sua direita, veio a Juliette Alfa. Bem, 7, Tower Gigante Alfa, 4 horas, alterna São Luís, pronto, táxi. Confirmando pessoas a bordo? 7, por cima, 3, 9. Avistou a pista, web 6746, 700 pés. Livre pouso, pista 28, 180 graus, 15 nós, o ajuste no 019 e o 6746. Autorizado pouso, web 6746. Tripe à sua direita e a Juliette Alfa até o ponto de espera da 28 na minha escuta. Juliette Alfa na sua escuta. 994, pode iniciar o pré-questionamento na posição 3. Afirmativo, 994 agora está autorizado, vai fazer o pushback voltado, a cauda voltada para a cabeceira 10. Cauda para 10, 994 autorizado, pushback e acionamento. Sete quatro meia no solo ao 05, livre à esquerda, táxi via a interseção que livrar vai manter antes da Alfa devido ao trip que está na Alfa, o 6746 vai livrar agora na Eco, na Delta, e vai manter antes da Alfa. Muito obrigado, meu amigo. Após o trip, prossegue via Alfa e reporte antes da Juliette. Após o trip, prossegue via Alfa, mantém antes da Juliette. Muito obrigado, trip. Bom trabalho aí, companheiro. Excelente. Bom voo pra vocês. Novamente. Torre Salvador, bom dia. Tá 3170 estabilizado no Celeste Lula 28. 3170, continua a aproximação, reporte visual com o campo, ajuste 1019. O vento 1190 graus, 15 nós. Comandar visual com o campo, tá 3170. Volta 3170. 3170, tem livre pouso, pista 28, vento 1190 graus, 12 nós, o ajuste 101. Pesado pouso na 28, tá 3170. O 994, contact, 151 agora, no dia 2 horas e 5, alternativa Salvador. No 994, livre táxi, pátio principal, pátio 3. Quilo e Alfa até o ponto de espera da 28 na minha escuta. 43 quilo e Alfa, ponto de espera na minha escuta. Estou no 994. CP5, 3197, no ponto de espera da 28, visual contrário da tela. Trip 5317, alinhar e manter pista 28. Ali mantém o 285 com 397. No 70, solo ao 08, táxi agora à sua esquerda. E Alfa Kilo Pátio 3, ok? Corrigindo, prossegue via Alfa. Devido ao voo que está na Pátio 3 agora, vai taxiar via Alfa, mas a posição prevista é a posição 09 do Pátio 3. O senhor tem condições de manter antes da Alfa? Mantendo antes da Alfa. Ok, então. Então aguarde a passagem do voo que está no Pátio 3. E aí, após o senhor prossegue via Kilo para o Pátio 3, ok? A mensagem foi postada, né? A gente vai prosseguir via Alfa e mantém e partir autorizado via Kilo para o 3. Ok. Se o senhor tiver condições de manter a posição agora antes da Alfa, sem interferir com o táxi do Gol, agradeço. Pois aí o Gol passa, o senhor ingressa via Alfa, Kilo, Pátio 3. Ok, Alfa 3, 1, 3, 1, 3. Para o senhor não ter que ingressar na Alfa para voltar na Juliette de novo, ok? Sim, 3, 1, 3, 3. 6746, ingressa agora Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, web 6746. Bono 896, coordene com a equipe de solo, após o Webjet parquear no 2, está autorizado, puxe acionamento no 4, chame táxi. Após o Webjet 2, estou livre, chamarei para táxi. 5317 da Trip. Tem livre decolagem, pista 28, vento 1, 80 graus, 15 nós. Livre decolagem, Trip 5317. Decola 1-1, controle 1208, boa viagem. Controle 1208, grato, uma boa noite, 5317 da Trip. Igualmente. Oi, 3170. Prossiga, tá? Tá prosseguindo, Pátio. Ah, ok. É, a posição prevista é a posição 09 do Pátio 3, o TAM 31, que é 9 do Pátio 3. Uma curiosidade, né? Passou 1019. Sim. Vai descer para 2000 metros, na área 1019, para 3500. É o vento. O vento que após uma hora da tarde mudou o tempo aqui em Salvador. Meio-dia estava céu claro e a partir de uma hora da tarde veio essa frente fria aqui para Salvador. E o vento ficou favorável para 2.8, no caso, vento variando de 1.90 graus até 2.30 graus. Final 3.50, trip 5.3, 1.7, solicita, quando possível, pro de código. Obrigado. Nada. 6.80. Ok, vai prosseguir a saída, final 380, 35317. Autorizado, Cockbo, 5397. Cockbo, autorizado, muito grato, 5397. 994, próximo do Condito 0, pista 22, pronto na linha aérea colar. 994, a linha e decola pista 28, o vento 190 graus, 15 nós, o ajuste 1019. 1019, 500, autorizado a linha aérea colar pista 29, o 994. Pista 28. Voo na 896 para o táxi com 164 a bordo, 2 horas e 38, alterna Porto Alegre. 96, táxi autorizado à sua esquerda via pátio principal, pátio 3 quilo, táxi Alfa até o ponto de espera da 28 na minha disputa. Sua esquerda, pátio 3 quilo, Alfa e ponto de espera da 28. Voo 994, decola Ozono 6, controle 120, décima 8, boa viagem. 1208, grato, boa noite, bom dia. Controle, informador é o voo 1994. Alterne 1245. Controle Salvador, é o voo 1994. Voo 994, contato Santa Clara, futebol 350, saída Aron. 350, saída Aron, voo 1994. 3520, reporte estabilizado no NS. 3520, reporte estabilizado. Voo 994, chame Recife, em 12685, alterna 12545. Recife em 12685 e 12545, dá conta. Decola pista 28, vento 180 graus, 179. Livre alinha de decolar da 28, voo 1896. Solo Salvador, é o TAM Mike Alpha India, na posição 8 do pátio 3. Siga o Mike Alpha India. Solicitando autorização de reboque dessa posição para a posição 06 do pátio 1. Em que posição e vai para a posição 612? Que posição que o senhor vai conseguir? Nós estamos na posição 8 do pátio 3. É o Mike Alpha India, é isso? Tá, Mike Alpha India. Ok, pode autorizar do início do pushback, reporte para o reboque, o Mike Alpha India. Podemos então iniciar o reboque então, é isso? Sim, o senhor puxa a aeronave e reporta para iniciar o reboque. Ok. Voo 1896, decola os 24, controle 1208, boa viagem. 208-896, obrigado, boa. Controle voo 1896, viu na Aron. Gol 996, contato radar 370, Cedarão. Sobe ao 370, saída Arongo no 896. Alô, Salvador, é o TAM Mike Alfa Índia, precisando autorização para puxar o avião até as 6 do Pationo. Autorizado, reporte no término, o Mike Alfa Índia. Ok, reportaremos, senhor, muitíssimo obrigado. Salvador, o TAM.